coisas que vêm e que passam, as coisas do meu coração, os anos, os dias, as datas, não importam mais não. As coisas que nascem e que morrem, as coisas do meu coração, o amor que plantei floresceu, só não voou porque não é bicho não. Fica tão complicado falar assim da vergonha. Só o que me deixa tranquilo é você, meu amor. Um hambúrguer, uma flor, e é só isso. So.